Quando a noite cai, ela sai toda extravagante. Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk. Quando a noite cai, ela sai toda extravagante. Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk. Toda gostosinha, quero um lance com essa novinha. É tão linda e cheirosinha, ela quer causar. Faz carinha de danada, quando bebe começa não para. Usa charme, solta o cabelo pra me provocar. E tá louca pra sentar. Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk. Quando a noite cai, ela sai toda extravagante. Chama as amiguinhas pra curtir um baile funk. Toda gostosinha, quero um lance com essa novinha. É tão linda e cheirosinha, ela quer causar. Faz carinha de danada, quando bebe começa não para. Usa o charme, solta o cabelo pra me provocar. E tá louca pra sentar.